9 Salvador, você tem 520, se aproximando do ponto espera, dá um 1-0, já pronto. Autorizado, além da decolar, 110 com 10. Além de colo, tá, 3520. O 20 decolado agora às 3:30, controle 119 decimal 8, bom voo. 1198, 7520. Motor de Salvador, boa noite, novamente está 3520. Contato na decolagem, suba nível 190, saída da PUCA. 190, perfil da PUCA, tá dentro 520. Hertz, corrigindo, gol no 154, chegada à mare, desse mantenha 4000, ajuste 1013. Salvador, eu tenho 3520, solicita sinal 170, nível. Ok, suba 170, aguardando confirmação 3520. Realmente 170, aguardando confirmação da 3520. Cruzado nível final 3, corrigindo 170, nível TAN 3520, final. Papapá, Juliette, Charlie Fox, desse mantenha 2000 pés, livre LS, X-Ray, reporte localizador. Juliette, Juliette, Charlie Fox para 2000 pés, reporte localizador. Mantenha 520, mantenha 170. Que mantenha 70, nível final, chame o centro em 12685, alterne 1-3365-3520. Vai chamar o 2685. visibilidade dela em Fox Localize. Complete final ILS, chama a torre 118.6, Juliette Jerry Fox. Torre, Papa Papa, Juliette, Charlie Fox. Prossiga. Passando o externo, marcha da rua. Pouso na 10 ou no 7? 10. Autorizado, pouso 110 com 8. Fox. Pouso vai para que parte, o Juliette Charlie Fox? De preferência o 3 aí, se tiver vaga. Ah, sim, então. Ok. Ainda sai Teresina hoje? Positivo. Controle Salvador, bom dia, boa noite, autonomia, cruzando 230 para o 1950, centro da charge. Autonomia, bom dia, chegada a Mari, deixe-se manter 3000, 1013 ajuste. 3000, 1013, boa noite, autonomia. Deixe manter a 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. 2000, reporte estabilizado, 1954. Fox, Solas 49, direita na minha escuta, no Delta Taxi, pode seguir até parte 3. É, Fox. Boa, os 49. Certo, Fox. Controle, boa noite, no meio. Solicita para o editar para a sua informação. Pois é, boa noite, no meio. Para o editar, boa noite, no meio. Eu não tô vendo nenhum sinalizador nessa área. Só chegar com a esfera, então. Fique aí no pátio 13 e eu vou chegar com a esfera. Tá, ok. Instrumento aero parou falando que vai aparecer alguém pra balizar a aeronave. Ok. Lesou 154. 154, complete final LS, 218,6. Voo 154 passando em Ilha Serra, embaixo travado. Avistado, tipo autorizado, 1110 graus com 7. É. Autonomia desse se mantém a 2003 ajuste, voo Iduna, informe localizador. 2003, voo Iduna, gol no 8, no meio, informará no localizador. 1154, solo 58, táxi à direita na minha escuta, prosseguindo Alfa, Kilo, pátio 3, pátio principal, portão 11. Escuta, Alfa, Kilo, principal, 11, 1154. Receptando com este localizador, gol no 8 no 6. 8 no 6, complete, final LS, chama a torre, 118.6. 118.6, grato, mas chegou no 8 no 6. Boa noite. Salvador, gol no 8 no 6, estabilizado no procedimento X-Ray, passando em Jacerra. Avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 1 no 0 graus, com medo. Livre pouso, gol no 8, 1 no 6.